7호 8번 번호에 리무진. 3890, Recife 330. Faixa de cópia 3890. Sua frequência. Chamando agora 121 décimo 9, solo. Bem-vindo. 219, tá 3597. Alô, Salvador, bom dia. Esse é o tá 3597 vibrando a pista. Pelo aquilo e prossiga pelo pátio 3, aguarde para ingresso no portão 7. Pelo pátio 3 para o 07, tá 3597. O TAM 3890, já tá pronto pro pushback, é isso? Positivo. Sim, tá autorizado e aguarde a cópia, chame para o táxi. O objeto 5722 tá pronto para cópia? Livre ali, 3153, identifique, chegada bom, ofereça para 4000 pés, ajuste 1012. 4012, 3153. TAM 3890 tem condições de copiar enquanto puxa? Manda bala, tem sim. Ok, está autorizado Recife, o nível 330, via Peruísque 58, pista no zero, decola, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, acione 5406. Autorizado Recife 330, via Peruísque 58, decola da 10 com curva à esquerda na Puca Caju. 198 após, com 5406, transição de TAM 3890. Correto, e chama pro táxi. Chamará. Certo, Dael. Certo, Dael. Solo Web 722, todo dia da... A autorização para Brasília 3. Ciente, chame 129 Solo Web para autorização, o Sol já está com autorização. 722, autorização para Brasília no 3. Ok, o objeto 5722 está autorizado, Brasília, o nível 320, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, após Momo Albo. Após Albo, DCT Zambi. Após Zambi, DCT Dogna. Dogna, Lapa. Lapa, eu peruísque que 10 até o destino. O controle 119.8, acione 5404. Está autorizado então 320 para Brasília, decolando da pista 10, confira a curva esquerda, saída é a Momo, transição Albo, controle 119.8, estações 5404, é 5732. Afirmativo, após Albo, Zambi, Zambi conforme o plano, ok? Afirmativo, Zambi, Dogna, Dogna, Lapa, Lapa, Alfa 0, até o destino. Correto, tá pronto para o pushback acionamento? Em 3 minutinhos. Sim, chave pronta. Chamará, muito obrigado. Salvador, o TAM 3890 está pronto para o táxi com 73 a bordo, alternando Natal com 4 horas e 10. Ciente, TAM 3890, observe o tráfego da companhia que está parqueando agora no portão 7. Após, prossiga o táxi para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa. E lá chame a torre em 18.6 e o ajuste é 10.12. Boa viagem. Estão a Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, lá 18.6, com 10.23.80. É 05, solo agora, 09, direita, 1219, solo livrar, bem-vindo. Chama 719, solo livrar. 219, 1 897, pouso autorizado, 030, grosso, 219. Livre pouso, 897. O nome é 05, prossiga táxi pela Alfa e Kilo Pátio 3 e aguarde para ingresso no principal, o portão previsto é o 01. Ok, está autorizado Alfa, Kilo Pátio 3, vai aguardar para o portão 03, gol 160. Solo Web 5722, está na posição 3 para o pushback saneamento agora. Bom dia, o TAM 3890, ponte espera da 10 pronto. Ok, observando o Boeing da Gol, ali mantém. Ali mantém o TAM 3890. Bruno, chamará, iniciará o pushback, chamará para o táxi, Web 5722. O voo no 605 está autorizado, o portão é o 01 para a Poli. Ok, gente, aqui no vai entrar no Pátio 3, está autorizado o 01 para o voo no 605. O voo no 897, solo agora aos 12, direita, 121.9, solo livrar, bem-vindo. Muito obrigado, 219.897. Alô, Salvador, bom dia, voo 897. Voo 897, bom dia, táxi via Alfa, ingresse no pátio 3, prosseguindo o táxi pelo pátio 3, o portão é o 08. Alfa, pátio 3, segue pro 8, 897. Lame Vero, decolado às 14, controle 198, bom voo. 198, muito bom dia, obrigado. Bom dia, Ostan 3890. 3890, contato radar, Subal 330, saída PUCA. 330, PUCA, Ostan 3890. Paulo Salvador na escuta do Mike X-Ray India. Na escuta, Mike X-Ray India, prossiga. Bom dia, senhor. O Mike X-Ray India solicitando autorização de reboque da posição remota número 13 para a posição finger número 612. Ciente, mantenha a posição por enquanto. Temos um aeronave da Gol que já está com autorização para prosseguir direto para o portão 8. Aguarde só um instante, liberação pro portão 612, é o Mike X-Ray India. Ok, ciente. O voo no 897, ingresse agora na táxi Aikilo, primeira à esquerda. Prosseguindo pelo pátio 3, está livre portão 8. Informativo, então. Chega naquilo, pátio 3, portão 8. Obrigado, 893. Nada. Salvador, bom dia, é o Uniforme Índia. É confirmando o Uniforme Índia, você? Perdão. O Juliette chama Recife 125, 1 Noterno 3325. Tango Eco, Juliette Eco, Salvador. Já 3153, desça para 2000 pés, 612, livre LS, informe estabilizado. 2000 LS vai formar 3153. Babatango Eco, Juliette Eco, Salvador. Cena confirmada. O 5722 está autorizado, táxi à direita. No ponto de espera da 1-0, chame a torre 186. O ajuste é 1012, boa viagem. 1012, muito obrigado, bom trabalho. Pela direita, chama na torre, ponto de espera 1186. Obrigado, bom dia a todos. Bom final de semana. Igualmente. Galeão no nível 380. Gente, chame o solo do 129, vai por relação, gol. 209. Salvador, gol no 804, gente, na informação. Hotel. Tem condições de coordenar o nível 380 para o Galeão, está no gate 10. Ok, o gol 1804. Só confirmando, eu tentei buscar aqui no nosso sistema se foi realizado alguma CHG para modificação de rota. No nosso sistema aqui, nós possuímos aqui a rota Pesulu 14. E pelo Notam, o senhor tem que prosseguir pela rota preferencial, que seria Upper November 857, Porto Seguro, e a Pezulu no meia até Grufe, para lá em Grufe interceptar a Pezulu 14. Afirmativo, é isso que está na minha navegação também, tá? É o Dinner, o Pezulu 0, Bidev, o Upper November 857. É afirmativo, eu vou dar uma checada no censo também. Se o mesmo tiver essa rota, não, não será necessário fazer a CHG. Caso o centro não possua essa rota, que é a correta, vai ter que ser feito, ok? Vou checar só um instante. Só confirmando o nível 380, não é isso? Afirmativo, é isso mesmo. Só um instante. Sim, tá aguardando, obrigado. Solo, boa, gol 607, informação até o 360. Ciente, gol no 607, aguarde um instante, cópia para Guarulhos, nível 360. 607. O Mike X é Índia, iniciei o reboque pro portão 612. Ok, senhor, será feito, grato. Tá 3890, chama Recife 2685. 2685, obrigado, bom dia. Autorizada a decolagem, do AB5782. Negativo, 030 graus com 2. Beleza, obrigado. Estabilizado, LS 3163. Estabilizado em LS 3163. Sim, chame torre no noite e só meia. 8:30, obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, Lona Nevato 2, posição 11, informação hotel, autorização Recife. Bom dia, Lona 642, é o número 3 para copiar, só um instante. Você escuta, Lona 642. Gol no 804 para cópia. Prossiga, gol no 804, cópia. Gol no 804, está autorizado o Galeão, nível 380, via rota do plano, Upper November 857 até Porto Seguro, Pezulu no meia, Grufe, Pezulu 14, Toquim, decola da 1 no 0, curva à direita, subida da El, Leda, Leda DCT Bidev, em Bidev intercepta Upper November 857. 19-8 controle, transponder é o 5415. E copiado, nível 380 para o Galeão, pela rota do plano de voo, Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu no meio, Grupo, Upper Zulu 14, a decolada 10. Primeira curva à direita, saída da El, é Toquinha, após o Pezulu 1-4. saída da El, após Lida, direto... Lidev. Direto Lidev. Controle 198-5415 é o transponder. Tá correto, voo 1804, o portão 10 já tá pronto, pushback? Não, negativo, mas alguns minutos aí. Ok, chame pronto, voo. Chamarei pronto, voo 1804. Voo no 607 pra cópia. Chega. Voo no 607, tá autorizado Guarulhos, 360 nível, via Peruísque 50, até o destino. Decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Leda Bidev, lá intercept é o eixo da aerovia. O controle 198 e o transponder é o 5416. Já 360 conforme, decola 10, curva direita, saída da El, pós da El Lida, pós Bidev, Bidev, eu preço 50 até o destino, 198-54 no meio, é o 607. Correto, chame pronto para puxar e acenar no 5, voo no 607. Vai chamar, 607. Voo no 642 para cópia. Consigo no 642. Voo no 642, Recife, autorizado, nível 390. Via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. 198 é o controle, 5413 no transponder. Gente, autorizado Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 198, transponder 5413, gol 1643. Correto, gol no 642 e chame pronto pra puxar e acionar no 11. Bora. Fala, Salvador, bom dia. Tá 3153, livrado, você escuta. Tá 3153. Você siga o táxi pela Alfa, Kilo e pátio 3. E mantenha a posição antes de ingressar no pátio principal. Uma aeronave da companhia que tá em reboque vai prosseguir pro portão 612. Aguarde pra ingresso no 9, ok? Gente, Alfa Kilo, pátio 3, aguardar para ingresso no pátio principal para ingressar no gate 9, Alfa 3, 153. Correto. Tan 3153, observe o Airbus que está em reboque, à sua esquerda, vai parquear no meia dúzia. Após o término do reboque do tráfego, prossiga para o portão 9, o 3153. Gente, após o término do reboque da aeronave, vai prosseguir para o 9, o 3153. Ok. Salvador, Web 5722. 5722, chame Recife, frequência 2085, alterno 3365. 12685-3365. Muito obrigado. Paulo Salvador, na escuta do Mike Tifo Índia. Na escuta, Mike Tifo Índia. Estou ciente do término do reboque. Um bom dia. Ok, grato e um bom dia.